Estão definidas as séries de playoffs no hóquei no gelo, NHL. E, sem dúvida nenhuma, que mais chama atenção é Canadiens e Senators. Sempre que temos duas equipes canadenses, uma contra a outra, é resultado de muita emoção. O Canadiens ganhou a série normal na temporada, 3 vitórias e perdeu uma. Temos Predators e o Chicago Blackhawks. Predators levou a melhor na temporada, 2 vitórias contra 1. Capitals e Islanders é outra série, 2-2 durante a temporada normal. Blues contra o Wild, também 2-2 na temporada. Lightning e Red Wings. Red Wings de Detroit, tradicional, mas perdeu na melhor da temporada. 3 vitórias do Lightning, 1 do Red Wings. Temos uma interessante de Nova York, o New York Rangers contra o Penguins. O Rangers levou a melhor na temporada normal. Ducks e Jets. 3 vitórias do Ducks contra nenhuma do Jets. E, terminando a primeira série, Canucks contra Flames. O hóquei é no gelo, mas o clima é quente. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.